Positivo. Navegue com 250 nós. Voo 2008. Reduzindo 2008. Voo 964, Serra Vitor 366, aproximação. Reduza, cheque o trem, torre 1895. Reduzindo 964, chama a torre, ligado. Boa tarde, 964, 4 milhas, 382. No 964, continue a aproximação, aguardando pista livre. Claro. 11906, pronto para a copa. 363-15, autorizado Guarulhos, via rota do Tona, Pesolona 0, Taubaté, nível de voo 360. Decola no perfil da trilha da El, Leda, Motiva, pista em uso no 0. Aciona 5101, controle 120.8. Autorizado Guarulhos, 360, via Pesolona 0, até Taubaté. Ainda da El, da Monte, da Decora da Alma Zero. Controle 1-0-1, controle 120.8, no CLR 63. Correto, é pode contar o CLR 63 no 5. Solosa 16, libera a direita, Solo Salvador 1219. 1219, então, 1964. Boa tarde, 1964, livrou na sua escuta. O número 64, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reportando antes da Juliette, o número 64. Fala, boa tarde, Bruno 256, centro de informação Oscar, autorização São Gonçalo. Opa. Pesado, Serra Bravo, Serra Golf, APZU 10, 370 nível. Saída Momo, transição Frote. Pista em uso no 0. Aciona 5065, controle 1208. Doutora César, aguardando preferência, Osquiz. Frot, 5065 no transfundo, controle 1208 no 256, gate 4. Correto, porte pronto, bolo 256. Portaleiro 56. Bolo 64, Juliette, portão 02. Juliette 02, bolo 64. Bolo 2008, desça para 5000. 5.000-2008. 964, Salão 18, libera a direita, Salão Salvador 1219. 1219, 964. Alô, boa tarde, 964, 964, Alfa, Portante Juliette. Alfa, chamando Juliette, 964. Positivo, está autorizado. Mantenha a velocidade de 250 mais. November, acho que o uísque voando para a rotatória Ceasa, chame torre 11895, solicite instruções. Transfere agora para a torre 10895, para solicitar a instrução. November, acho que o uísque, grato. Pode reduzir até 210. Redução, 2008, reduza para 220. Salvador, é o Papa Romeu November Oscar Whisky, está com a proa da rotatória. Visual com câmera. November Oscar Whisky, reposte em rotatória. Foi para o Serra Vitor 368, desça para 4.229 na velocidade. Controle Salvador na frequência de emergência. O TAM 3154 está autorizado a RNAVE, Eco Zulu November, transporte de enfermo Paripe, Gol 2008, desça para 4008, Serra Vitor 368 com 220 nós. Este é o controle Salvador transmitindo na frequência de emergência. Câmbio. 2008, voando 366, descendo para 4000. Está prosseguindo o Paripe após rotatória Ceasa. O controle vai retificar a instrução. Não estamos transmitindo na frequência de emergência, sim no equipamento de emergência. November, prosseguindo a instrução. Alguno 256, é uma possibilidade de efetuar o perfil da Puca de Parcher? Foi o November Oscar Whisky que está na vertical da rotatória. Esquerda pode aguardar na pista no zero. Puca de Parcher, esquerda, 56. Boa tarde, 6142, uma ótima. Esqueci, espera em Ceasa, 1.500 pés. Espera no Ceasa, tá 1.000 pés, sobe pra 1.500 então, November Oscar Whisky. Negativo, desconsidere, mantenha o nome 1.000 pés, mantenha o nome 1.000 pés, e em Ceasa, espera em Ceasa. Espera no Ceasa, 1.000 pés, November Oscar Whisky. Afirmativo, informe que foi preterido devido a um segundo tráfego que está se aproximando, cabeceira 17, e tem prioridade por ser transporte de enfermo, tá ok? Afirmativo, é manter espera aqui no setor da rotatória November Oscar Whisky. Obrigado pela compreensão, November Oscar Whisky. Sem problema. Oi, Salvador, TAM 3154, boa tarde. TAM 3154, boa tarde, continue a aproximação. Tem pouso autorizado, cabeceiro no zero, vento no 20 graus, no 09. Ele pousa no zero, TAM 3154. Eco Zulu November na escuta da torre? Com transição Caju, pista em uso no zero. Aciona 5113, controle 120.8. 350 autorizado, Recife, Eco Zulu 97, rota do plano, decola na porra Caju, controle 208, responde 5113. Correto, pode pronto, eu chamo 142. Vou chamar 42. Salvador, boa tarde, Oxenero 6321 para Brasília, 380. Oxenero 6321, no tempo provado 360, copio ou aguardo coordenação? 360. Oxenero 321, 360, Brasília, rota do plano, fez o 197, decolando o perfil da saída Arboruno, transição Alefa. Pista 190, código transponder 51116, controle 120 decimal 8. Autorizado Brasília 360, conforme o 17, decolada 10, arbor 1, transição Elefla, transponder 51116, após controle 120 86321. Correto, aerovia peso 17, ok? Ativa 17. Após controle 6321. Obrigado. Boa tarde, 6321. Seu número 326, identifique. Papa Romeo November, Oscar Whisky. Para informação de tráfego, o Papa Alfa 31 está mantendo 2.000 pés e está seguindo agora a final da pista 17. Está ciente do tráfego, vai manter 1.000 pés e não visual, só visual com fundo da final da 190, November Oscar Whisky. Afirmativo, está separado no 1.000 pés do seu tráfego. Só visual com November Oscar Whisky ali. Tá ok, obrigado. O November Oscar Whisky também está visual com o Exolo November? Afirmativo, está a minha 12 horas visual, November Oscar Whisky. Ok, mantenha a separação visual com o tráfego, por gentileza. Vai manter a separação, November Oscar Whisky. Exolo November, continue a aproximação, já está visual com o tráfego na final da 1-0? Assim, vai se enquadrar como segundo. Tá ok, muito obrigado, Exolo November. E aguardando ainda mais alguns instantes para sua descida. November. Corrente Salvador, muito boa tarde, gol 2008. Gol 2008, continue a aproximação, aguardando pista livre. Na sua escuta. Exolo November, o tráfego já está à sua retaguarda. O November Oscar Whisky, livre descida para aproximação pista 17, aguardando autorização de pouso. November, aguardando autorização de pouso. O November, eixo livre, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 109. Livre pouso, November. Papa Romeo November Oscar Whisky ainda mantém espera em rotatória, corrigindo em Ceasa, aguardando alguns instantes ainda para seguir final da 1-7. Afirmativo, está mantendo espera aqui no Ceasa November Oscar Whisky. São 3154, solo 27, libera a direita, solo Salvador 1219. 1219, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, são 3154. São 3154, Alfa, encontro Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette, são 3154. Associado ao 6326, autorizado a RINAV. Autorizado a RINAV, Oxanto. Libere à direita ao estacionar a frequência livre. ...08 na escuta. Na sua escuta. Gol 2708, ponto autorizado pista 10, vento 130 graus, 11 nós. Informa o tráfego à esquerda, Papa 28 alvo, seguindo aproximação para a cabeceira auxiliar, não interfere com o pouso. Ponto autorizado pista 10. Livre pouso na pista 10, gol 2008. Papa Romeo November, Oscar Whisky, autorizado final da 17, reporte vertical de Enrimar. Autorizado final da 17, reportará através da Enrimar, November Oscar Whisky. Quatro, Juliette, portão 07. Juliette 07, 3154. Bravo Romeo November Oscar Whiskey, pouso autorizado, pista 17, vento no 20 graus, 10 nó. Mais uma vez, graças por sua compreensão. Em livre pouso 17, sem problema, estamos aqui para ajudar. November Oscar Whiskey. LB, kit de autonomia, Salvador, alternativa. Passou 2230, táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 10, fique atento ao Airbus da TAM, parqueando 07. É, desloco com o colega da TAM, Pátio Índia, ponto lá 1895, 1010. O 2008, táxi via Alfa, porta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 2008. Passare 2230, autorizada a linhar e decolar, vento 120 graus, 11 nós. Autorizada a linhar e decolar, 2230. Papa Romeo November Oscar Whiskey, no solo 32, autorizado backtrack, informe liberando na pista, taxi Romeo para Bata. Contralizando na Bata. Faltou alguém aqui, Romeo Bravo. O IR Romeo Bravo decolou de Serra Índia com Índia, está com flor de Serra 8 de Alta Lima. Um a bordo, mantendo 500 pés, código alocado é o 0121, Yankee Romeo Bravo. Positivo, Siri, para o Del Rey. Chame no farol da barra, o ajuste no 0 no 0. Ah, correção, senhor, é de Serra Índia com Índia para o Del Rey. Ah, sim. Serra Índia é com Índia para o Del Rey, a 500 pés. Está autorizado a prosseguir, chame no final para pouso. Bravo. Está estabilizado na Renave e Visão, 6326. Tiano 6326, aproximação, reduza cheque o trem, chame torre 11895. 1895, bom final de semana. Bom. Na aproximação, guardando pista livre. Guarda. Prosseguindo a ascensão 120, Lima, Kilo X6. Positivo, Lima. Passare 2230, decola aos 34, controle de Salvador 1208. 208. Um minutinho para 393. B2230, controle, contato radar, suba sem restrições. Sem restrições para 180, 2230. Zona 10, Ocean, 326. Thank you. Obrigado, posso estar aqui, chama 315. Tá, 3193, utilizado de Salvador Galeão, via Aper Novembro 857, nível de voo 360. Decola no perfil da série Adael, Leda e Urumi, pista em uso 10. Aciona 5107, controle 120.8. E aqui é meu bravo, controle está ciente, frequência livre. Bravo. Canamé 326, solo 37, libera direito, solo Salvador 1219. 219, boa tarde. Solo, boa tarde, 6326, liberando. Puxa, 6326, sei que tá aqui via Alfa, forte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette hoje. Sabido 2230. Sabido 2230, contrário. 2230, prossiga. Foi direto conquista. Direto conquista, obrigado. Espere. Ok. Quer postar? Pode estar aqui, não posso. Gente, mantém a posição prevista 03, sistema 3-2-6. Gente, mantendo 63-2-6. Posso, colega, liberar? Pode ir, prosseguir? Tem o no 05 também, depois da companhia no 05, vai iniciar agora. Pelo menos já foi autorizado. Deixa eu confirmar, o Oxenem 142 já está iniciando o pushback? Tá, vai iniciar mais um minuto. O 142. O 63-26 mantém a posição que aguarde, conforme for ser autorizado, se possível, antes do início do pushback do tráfego da companhia 05. Tranquilo, aguarda. Tá. 1885, eu vou lhe autorizar o Serra Vitor 367, vou deixar o desvio a seu critério. Ajuste agora 1090 e desça para 6000, câmbio. Ok, a 367 tá, a gente agradece. E o ajuste é 1010, vamos ver se tem qual altitude? 6000. 6000, muito obrigado. Transmissão está um pouco baixa, o Oxenem 3-5. Confirme o POB. Eu ativo o POB nosso de 169, autonomia de 4 horas e 30, alternando galeão. Copiado, táxi via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0-0, Oxenem 3-5. 1010, ponto de espera, 1895, obrigado, senhor. O Oxenem 142 pode aguardar mais um minuto para iniciar o pushback, a fim de livrar a cauda para o tráfego companhia e passar a retaguarda? A gente já está começando aqui. Ah, ok, entende. Para a descida, o Lima Kilox 6. Positivo, livre, ajuste no 090 e corre passando a 4000. Formaremos. Altura estimada para o início do 256? 1963. Canemia 315, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 11 nós. Tranquilo, não está nós perguntamos não, se for o colega do gol. Gente, o gol 256 estimado de 5 minutos. 756. Ah, 3193, está pronto para o site CAB 180, tem 3 horas e 25, alternando em Campinas. Então, 3193, observe o Airbus da Avianca, finalizando o pushback, segue táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Taxi Índia, 1895 a frequência da torre, ajuste no 0-0. Confirma as novas abordagens da Avianca ou em seguida do mesmo? Pode seguir, ok? É o número 1 no táxi. Apenas observando o tráfego. Ah, sim. Falta da tal ponte espera da Oxfam 142, número 2 no TAC, segue o Airbus da TAM, ponto de espera 14-1895, ajuste no 0 no 0. Oxfam era número 1. Assistiu, frequência livre, um abraço. Outro, graças. Número 11, para PEC, assalamento, Oxfam 32. Chama 321, coordena equipe de solo, inicia o pushback simultâneo com o Pong da Gol, portão 04, vai ser o número 2 no táxi para evitar a espera, ok? Sim. O Oxfam 326, após a voz da companhia, à esquerda, ingressa Juliette, portão 03. Afirmativo, após a base da esquerda, inicia a 63, né? O Gol 256, coordena equipe de solo após o parqueamento do Airbus da Avianca no portão 03, à sua direita. Está autorizado, pushback após o tráfego, parquear no 03 e após táxi. Após o parqueamento da aeronave no 3, vai iniciar, chama para o táxi, 5-6. Decola 46, controle de Salvador, ano 208. Controle de Salvador, 08, Xenem 3, ano 5, obrigado, direto. Controle de Salvador, 03, ano 03, boa tarde, tá pronto, ponto 0, ano 0. 3, ano 03, autorizado a alinhar e mantém, isso, ano 0. Alinha e mantém, não, ano 0, 03, ano 03. Vida, lida, morte, mas suba sem restrições. Força, viu, lida, lida, morte, mas sem restrições, Xenem 3, ano 5. Salvador, boa tarde, Azul 2952, centro da Oscar, na Fisco, Azul 2952, esse é o controle de Salvador. Ajuste agora, 10010, desça para 2500 pés. Vou para Serra Vitor 366 para o RNAC. Aproximo Serra Vitor 366, descida autorizada? 2500 pés. Confirmo 2500 pés, o Azul 2952. Chega uma chance de ativar a posição de morte lá? Sempre existe essa possibilidade, capitão, mas vamos consultar o melhor centro de controle do Nordeste. Graças, senhor. Obrigado. Autorizado, Monte. Já subo, Monte, Oxfam 325, obrigado, senhor. Número 93, decolo 49, controle Salvador, 1208. Para o táxi, 1256, 146 a bordo, 2 horas e 50, alterna Maceió. O 3193 é o controle, contato rodado, suba sem restrições. Sem restrições ao 360 do 3193. Meu no 42, autorizado decolagem pista 1-0, vento 90 graus, 1-1-9. Autorizado decolagem 1-0, né, 1-4. Uno 62, 162, autonomia 2 horas 54. Confirme alternativo. Alternando Goiás. Está autorizado, via parte, Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 0-0, o chame 321, boa viagem. Ajuste no 0-0, parte, Índia, ponto de espera 1895. Tráfego 2, o tráfego informado já foi superado. Ciência do tráfego 2, tráfego 2. Gol 2009, Ilhéus, provado, conforme a rota, Golf 677, plano Yankee, inicialmente 240. Após, modifica para 065 conforme apresentado no plano em Ilhéus e segue visual. Decola pistão 0, perfil da série da El, Coral. Aciona 51 no 34, controle no 20 decimal 8. Correto, gol 2009 é poste ponto. Serra Vista 367, iniciou 885 da Gol. Jet. Pegou no 256, ponto de espera 1-0, pronto. Uno 256, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 120 graus, 11 nós. Terminado decolar pista 1-0, Uno 256. Do 2230, chame Recife, 1260. Na 321 não tem um ponto de espera. Estabilizado, sinal RNAV, bom, 885. 1885, ciente, reduz a checa 3, torre 1, 1895. 1895. Antônio Salvador, muito boa tarde. Boa noite, 885, estabilizando o sinal RNAV. 885, continue a aproximação. Guardando autorização de pouso. Gente, 885. Frequência 125. Recife, agora 125, na primeira 3, não tem que ligar. Voo 1885, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus 109. Recife, pouso 10, 1885. Prossiga meio ao controle, está em contato radar, suba sem restrições. Sem restrições, voo número 1256. Charlie Serra Romeu, controle. Cordial, boa tarde, na capitão Charlie Serra Romeu, da Coloa de Vera Cruz, vai controle de Salvador, mantendo o 207 do corredor Vera Cruz, por favor. Gente, acione 2222, prossiga no seu voo visual, direto para a rotatória Ceasa, ajuste 1010 e aguarde transferência. Serra Romeu, 2222. Na minha 32, não é a torre? Fica. O senhor teria condições de agilizar as manobras para decolagem assim que autorizado pela torre? Vira com. Ciente. Azul 2952 estabilizado na Renata. Gente, comprado de aproximação, cheque o trem, chame torre. 11895, azul 2952. 1895, uma boa tarde, até mais, o 2952. Até mais. Alinhar e manter pistão no zero. Bono 796, autorizado Galeão via rota do plano. AP 9857. Nível de voo 360. Decola no perfil da série da El, Leda e Irume, pista em uso 10. Aciona 5142, controle 120 decimal 8. Gente, autorizado para. Autorizado para o Galeão, nível 360, Upper November 8, Gustav. Decola no 10 no perfil da El, Leda e Irume. Transponder 5142, controle 208, gol 796. Correto, Porsche 1796. Repórter, pronto, gol 796. Salve, Salvador, Bono 885, livrou na sexta. Bono 885, taxi via Alfa, repórter 10 da Juliette. Alfa, repórter 10 da Juliette. Já de decolagem, pista 10, vento 10 graus, 109. Já de decolagem, pista 10. Azul 2703 é o controle, suba e mantenha o nível de voo 085 em condições visuais e aguarde. Mantenha o 085 e aguarde 2703. Bono 796, aguarde, estimado de 2 minutos. Gente, aguarde, Bono 796. 703, acione o código 5112. Qual o nível de instrumento solicitado? Acionado 5112, solicito 360. Cliente, subindo inicialmente até 85. Até 85, 2703. Ocean R 3321, decola aos 1800, controle Salvador 1208. 308, Ocean R 3321. 5 Juliette, portão 04. Juliette, portão 04. Luna 796, coordena tipo de solo, após o parqueamento do tráfego companheiro portão 04. Inicia o pushback e após táxi. Luna 796, copiou o solo? Copiou após o parqueamento do colégio, chegou no sábado. 6321. Pedro 6321 é o controle, contato radar, suba sem restrições. Para o 360, uma proa mais adiante, para a CNM 3201. Eleva. Controle, confirme a nossa descida para o azul 4462. 4462, desça para 4000. 4000, graças. Fala, Marcos. Fala. Lucas, abraço. Outro. Azul 2703, o nível de cruzeiro autorizado é o 340. Porém, o senhor vai subir e manter o 320. Chame Recife agora 1260, voando Tozó. Ok, vai manter o 320, vai chamar Recife 1260, voando Tozó. Azul 2703, boa. Boa. Azul 2009. Aposta táxi, voo 2009. Aposta táxi, 2009. Pô, meu Golf, pronto, copy. 2952. Salo ao 02, libera a direita, chama 121, decimal 1. Vai liberar a direita, chama 211, azul 2952. Puxando a 7 no perfil da saída Coral. Aciona 01146, controle 120 decimal 8. Azul 4462, desça para 2500 pés, autorizada a RINAG. 2500, autorizada a RINAG, azul 4466. 4462, desculpa. Estacionamento TOR 1895, ajuste no 010. Salve Salvador, azul 2952, livrou? Azul 2952, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, azul 2952. Papá Charlie Serra Romeu, tá visitando o aeroporto? Papai Charlie, Sierra Romeo, Salvador. 1796, tá com 1973 a bordo, com 3 horas e 52 de autonomia, alterna Campinas. 1796, ataque via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 0, com 0. 7 via Índia, 1010, torre 1895, gol 1796. Passo 2952, Juliette, portão 01. Azul 2952, Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, Azul 2953. Gol no 884, Aracaju, Golf 677, nível 230, saída PUCA, Jama, DCP. Aciona 5144, controle no 208. Papá, papai, Copa Serra. Papá. Copa Serra, Salvador, ajuste 1010, chegada a Mampa, pista 10. Câmbio. Copa Serra. Controle Salvador, boa tarde, está 3192, informação ótima. 3192, Salvador, meu cordial, ajuste 1010, desça para 6000 e voe Serra Vitor 366. 6000, menos 1010, direto Serra Vitor 366, da 3192. Controle o papapá Charlie Serra Romeu na vertical da rotatória. Papapá Charlie Serra Romeu, controle Salvador em cheque rádio. 1234 4321, como está ouvindo? Totalmente audível, capitão. Diante, chame a torre 11895 e solicite instruções. Muito grato, até o retorno 10295 Charlie Serra Romeu. 12. Torre Salvador, papapá, Charles, Serra Romeu. Charles Serra Romeu, final, pistão no 7. Torre, se autorizado, Charles Serra Romeu pretende fazer um sobrevoo na região de Lauro de Freitas, encontro das águas. Gente, Charles Serra Romeu, aproxime via final, pistão no 7. Após curva esquerda, ingresse na Estrada do Coco. Charles Serra Romeu vai manter no 7 após a esquerda, a Estrada do Coco. Muito grato. Luciano 6321, chame Recife 1260. 06321. 1796, decolou 08, controle de Salvador 1208. 308, gol 1796. Controle Salvador, boa tarde, gol 1796. 1796, controle, meu cordial, está em contato, radar, simulações, restrições, após 2000, Leda, Leda, Irumi. Após 2000, Leda, Leda, Irumi, gol 1796 para o 360. Romeu Golf, decolagem autorizada, pistão no 7, vento no 20 graus, 099. 10, azul 4462. Azul 4462, na final, reduza, chega trem, torre 11895. Fechamento 327. Direção aliança. Intermediário visual no 0. Canto 4462, continue a aproximação, guarda de autorização de pouso, que é 1009. 1009 agora, guardando azul 4462. Repetiu do senhor 240, copia ou aguarda a coordenação? Não, copia, 240. Sente autorizado, Léos, via roda do plano, Golf 677, Pistão Yankee 240, após modifica para 145 na posição coral e segue visual. Decola Pistão 0, perfil da saída da El, transição coral. Aciona 5170, controle no 20.8. Tá, sim. Então, pesado 240 para Eliel, de roda do plano, Golf 677, coral. Após o visual. Decola da 1-0, da El, coral. Ultrafone 5170, controle 20.8, janela 62-6327. Correto, pode contar o 6327. Já passará. Visado, voo, Serra Vito. Serra Vito 368, para 8 Serra Vito 368. Controle 1364, no seu lugar, na formação óbvia, esquerda. Com a direita. Aciona 5147, controle 1-0-8. RNAV sobre Serra Vito 3662-500, prossiga. Está com quantas visuais? Propõe cancelamento de autoridade, você sempre está com mais droga, por favor. Oceano 6314, não aceito cancelamento, aproximação via Serra Vito 366. Se o senhor modificar a regra de voo para prosseguir visual, o senhor vai prosseguir via corredores. Ou seja, o senhor vai passar entre o farol da Barra e Vera Cruz, prosseguir para Ipre, ingressando a corredor Interlagos do setor norte. Confira. Negativo, vai manter o 366, obrigado. Foi tentando agilizar o tráfego, mas não é possível a gente manter, obrigadão. Positivo. Controle Salvador, compartilhando o Vito, Oceano Delta, informação óbvia, retira. Vitor Kilo Delta, desça para 6.000, 1.010, chegada a manta. 6.000, 1.010, chegada a manta, Vitor Kilo Delta. Controle, papai Romeu, Romeu, Romeu, Golfo. Papai Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, o controle está em contato com o radar, prossiga como autorizado. Na coral, guarda. Papai Romeu, Mike Eco-Juliette, boa tarde, seu filho. Autorizado, RNAV 1-0-3-1-9-2. Mike Eco-Juliette. Copa Serra, 40 milhas, passa 11.500 e descida para 5.000 na chegada mãe. Descida para 5.000 na chegada mãe, Copa Serra. Ali mantém, Pistão 0. Ali mantém na 1-0-0-0-9. Meia 2-0, velocidade. Sendo 2-8-0. Gente, reduza para 2-5-0. Reduzindo para 2-5-0, 6-2-0. Nono, 4-4-6-2. Mike Eco-Juliette, confirma a radial dela de saída? Gente, o Mike Eco-Juliette autorizado para Serra Novembro, Índia Papá, conforme apresentado.